Ah, só tem então. Mantenha aqui a Juliette, aguarda a liberação do Sam. O 60, bom, obrigado. O azul 4206 tem estimado. Puxa. Zero um, ingresso direto, portão 08. Direto com 8, 601? Afirmo, pai. Obrigado. Autorizado, se espera que você não é abordado, 206. Salvador, o setor 601, ponte 4, para o prospecto. 601, no número 2 do setor, aguardo. Confirmar quem seria o número 1 ou só? O azul no porta 02 já está autorizado, puxa. Possibilidade de prospecto de banho? Azul 4206, solo. Passou. Sanguinhex Serra Serra, ainda negativo, indicação do modo Charlie, apenas modo Alfa, mantenha 500 pés. Para prosseguir para R marcha, uma torre 118, decimal 612. 812 será reportado em avançação, Serra Serra. Equipe solo. Manteria. Isso é como número 1, azul 4206. Ok, sempre o Xenem 6201 tá livre de puxa simultâneo, deixa na aeronave na saída 43. Gente, o Xenem 6205, o estacionamento, prioridade de rolagem do azul. Confirmando, deixando uma aeronave na 743, deixando a 6201. Pode confirmar a mensagem com 6201? Realize o push deixando a aeronave na saída do pátio 3, deixando a 6201. Ok, vai deixar a aeronave na saída do pátio 3, ou deixando a 6201. Venha contato radar na decolagem, suba para o nível 390 na saída Puca, transição Caju. 7 Puca, Caju, para o 390, gol 856. Israel, letra Bridge, controle 120, décima 8, aciona 54 no 5. Ground, approaching 0-2, repeating. Moscow 0-2, please start via Echo 1, report AB, gate 06. Clear via Apron 1, report AB, gate 06, approaching 0-2. Minha 2 é 6720, correto? Porta inspeccional. Aguarda o seu 3567. Guarda. Portugal 02, é bem gate 06. Ok, minha posição é Portugal 02. Fala 142 da avenida para o táxi, o AB 75, autonomia de 4 horas e 3, apenas na casa. 877 a bordo, 4206, taxi a Índia, ponto esperador no 02862, aqui ligado no 0220. 2862 e 1020, 14. Ataque. Livre, seguindo azul, ponte para tono 02862, sinal no 020. Poxa, não é 6201. Ô, 6201, mais 7 minutos do táxi. Feliz 2 minutos do táxi, sim, enche, a porta pronta. É bom, Gal 022, approve taxi by Echo 1, India, hold point 1-0, call tower, 1-8-6, cliente 1-0-2-0. Taxi by Apron, India, approaching the tower 1860, confirm, and Canadian 020, approaching 020. 1-8-6, tower. Apron, 1-8-6, Portugal 020. 1856, chama agora o centro Recife. 126-85, alterna 125-45. 2685-1254, obrigado, boa noite. Para o táxi, Sané 6201, a bordo 109, alterando com fim da autonomia 3 horas e 20. Autorizado táxi, classe 1, Índia, ponte esperador 902, 862, que negão 9020, Sané 6201. 201, livre táxi. A pátio 1, Índia, torre 2, principal, Índia, Sané. Charlie, boa noite, confirma, então tudo bom? Ok, linha que Delta Charlie, decola pista no 7, produto buraquinho, controle 120-8, prossegue 500 pés, corredor forte. Aciona 0126, linha que Delta Charlie. Confirmando 45, acionamento tá com 2812, eu vou aqui, tá, tchau. Tchau. Confirmando 5415, autorizado, espero que você não acontece. Então, 3567, autorizado, puxa, acontece. Foi dar ataque 3567. Salvador, boa noite, Azul 4206. Azul 4206, boa noite, contato radar na decolagem. Sul para o nível 370 na saída Fuca, transição Caju. Fuca, Caju 370, 4206. Boa noite, confirma o Vitória da Conquista, decola a pista no 7, curva direita, saída após direto, controle 120-8, aciona 5177, Lima Cruzado. Confirma BOP Autonomia? BOP Autonomia, Lima, aqui o Brasil. Gente, para táxi 2862, enquanto pronto, Lima, aqui o Brasil, como você. Autorizado 5415 para o táxi, 67 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Vitória. Autorizado táxi. Passe 1 no Índia, ponte esperador no 02-862, que legal no 020, trip 5415. 7196, a bordo 4 horas e 20, Hotel Serra com 4 horas e 20, confins, deixa eu ver. 136. Autorizado, índio, ponte para 2012, que legal, 9020. Índia, ponte para 2036, resultado 9020, que legal, amor. Autorizado, se estiver acionado, contato com 2.5. Chegada a Mare, altímetro no 020. No 020, descendo para 5.000 na chegada a Mare, Lima Céu Zulu. As intenções de Lima Céu Zulu, quanto mais próximo, se é autorizado, pouso na pista 1.7, Lima Céu Zulu. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Boa noite. Papatango Yankee Delta Charlie, controle Salvador, boa noite. Mantenha condições lá em 500 pés, na linha do litoral. Confirmando, vai se afastar por mais de 20 milhas. Negativo, até 25 milhas no máximo. Sim. Autorizado para inspeccionar o contato 6720. Estou no 020, estou recebendo 200 pés de altitude. Tá, 500 pés. Estou recebendo 200. Vou dar uma verificada depois. Azul 4206, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685, então 2545, azul 4206. Paulo Edson, 2205. Tá livre o push e a rotação do táxi 67. Nível 360, por autorizado nível diferente, não sobe? Confirma a mensagem? Eu vou para o nível 3620. 3620, e pós-voa Leda, tá presente? Autorizado direto Leda do Washington 6201. 6201, não, graças, quando lendo. 7, 3 horas e 50 para alternar com o fim. Pedido 27 a bordo, 5241, taxi a passo 1 no Índia, ponte espera zona 02862, aqui na 0020. Aqui o Índia 1895, quando lá o 5860, 52, padrão. Azul 4206, controle. Controle. controle, boa noite, Titan 3567, decolado. Titan 3567, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída Arbor. Sobe ao 360, saída Arbor, Titan 3567. Conforme instruções do Centro Recife, vai subir restrito ao nível de voo 300. No caso de falha de comunicações, manterá o nível 300 como sinal. Corteja. Controle de Salvador, muito boa noite. Trip 5495. Controle 3567, entendeu? Manter o 300 restrito. Caso falha de comunicação, 300 será o final. Cotejamento correto, então 3567. Trip 54 no 5, contato radar na decolagem, suba para o nível 140 na saída Coral. 140, correndo agora direito para o de Coral, Trip 54 no 5. Portugal 022, contact now Recife Center 126.85, Infanable 125.45. 126.85, Infanable 125.45, that's Portugal 022, boa noite. Boa noite. Na 3567, controle. Na escuta. Nova restrição do Centro Recife, nível 340. 340, restrito 3567. 0.8, aciona 5431. Patango Lima, Hotel Zulu, autorizado a final do procedimento de LS Acception no zero, desça para 2000 PR, altímetro no 020, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2000 PR, reporte estabilizado, autorizado a final do procedimento de LS Acception no zero. Lima, Hotel Zulu. Funcionamento 201, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. Recife agora 25, 1, secundária 136, décima 25, 620, boa. Secundária 133, décima 25. 3325, secundária, obrigado. Vamos. Controle Salvador 5241, cumprindo a árvore na sua escuta. 5241, contato radar na decolagem, estou para o nível 200 na saída árvore. 200 na árvore, 5241. Datan, chame Recife em 1288, alterno 260. 288-260, grato, uma boa. Guarulhos, 340, autorizado. Via Pesulu no meia, recola pistão 0, curva direita, série da El Lida Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5432. Yeah.